O Ministério Público de Minas Gerais, por meio de ação civil pública, conseguiu, na Justiça, uma liminar que impede a construção de um estabelecimento prisional em Barbacena. De acordo com o MP, a cadeia pública seria construída no interior de uma reserva biológica, conhecida como Pinheiro Grosso. A instituição e a Polícia Militar de Meio Ambiente realizaram vistoria no local. Foi constatado que as obras estavam em fase inicial e afetariam uma área de preservação permanente, sem autorização do órgão ambiental. A construção foi suspensa administrativamente. Na ACP, o Ministério Público afirma que a implementação do estabelecimento prisional no interior de uma unidade de conservação contraria a lei. O MP destaca também a importância ambiental da Reserva Biológica de Pinheiro Grosso, que é o maior fragmento da Mata Atlântica da região e a principal área protegida de Barbacena. Além disso, parte dela é declarada Reserva da Biosfera, título conferido pela Unesco. Do Ministério Público de Minas Gerais, Marcela Mello.